Juca, pegue o broto e vá dançar no salão. Já é tempo de você mostrar que é demais. Deixa a timidez, balance o corpo então. Você tira onda de Juca bobão. Tem tanto brotinho esperando um par. E você parado sem tomar decisão. Balança este samba que é tão bom de dançar. Foi feito desse jeito numa só divisão. Deixa o corpo assim, os pés assim, olhe bem. Veja que as garotas todas sabem dançar. Dê um passo à frente e outro atrás sem parar. Depois uma voltinha até o mesmo lugar. Juca, pegue o broto e vá dançar no salão. Já é tempo de você mostrar que é demais. Deixa a timidez, balance o corpo então. A turma vai chamar você de Juca bobão. Juca, pegue o broto e vá dançar no salão. Já é tempo de você mostrar que é demais. Deixa a timidez, balance o corpo então. Você tira onda de Juca bobão. Tem tanto brotinho esperando um par. E você parado sem tomar decisão. Dance este samba que é tão bom de dançar. Foi feito desse jeito numa só divisão. Mexe o corpo assim, os pés assim, olhe bem. Dê um passo à frente e outro atrás sem parar. Depois uma voltinha até o mesmo lugar. Juca, pegue o broto e vá dançar no salão. Já é tempo de você mostrar que é demais. Deixa a timidez, balance o corpo então. A turma vai chamar você de Juca bobão. Mas é que a turma vai chamar você de Juca bobão. A turma vai chamar você de Juca bobão.